graças ao Senhor que te deu na prece, o meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio descedentarás o Espírito aflito. É muito importante, muito interessante, porque eu sempre que escuto, acredito que muitos de nós já conheçamos essa mensagem, eu paro para analisar como a gente muitas vezes se subestima. É, dentro da minha visão, dentro da pequenez da minha visão, eu comparo esse Zé com uma pessoa muito sábia, porque muitas vezes nós que temos um pouco mais da cultura, da cultura adquirida no mundo do que o Zé, dessa mensagem, nós às vezes paramos, estamos desesperados, estamos com problemas e buscamos um auxílio e pensamos internamente, poxa, mas eu sou tão, eu erro tanto, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas falhas, tantos defeitos, que Deus não vai me escutar, que Jesus não vai me escutar, não vai ver, o que não vai olhar por mim, quanto que dentro dessa simples análise aí, né, Josué e Hugo, nós vemos que basta atenção, um bom dia, um olá, um obrigado, um muito obrigado, um boa noite, que na verdade a oração não são aquelas palavras que a gente repete, 200 Pai Nossos, 300, 400 Ave Maria, e sim o sentimento que vai do nosso coração. Ô João, inclusive, pegando essa tua deixa, essa mensagem é baseada em uma parábola de Jesus, não é? Aquela em que estão ali diante de um altar, um fariseu, e chega alguém, não lembro se é um levita, muito simples, que chega ali e diz assim: Senhor, eu não tenho o que te oferecer, eu sou cheio de pecados, eu só queria que me perdoasse pelos meus erros. E o levita, ou o fariseu, diz assim: obrigado, porque eu não sou igual a esse levita, que não jejua, que não dá dízimo, eu faço tudo isso. E Jesus conta que o levita dali saiu reconhecido, com toda a sua simplicidade, não é? De não saber sequer orar e achar que não tinha nem o direito de olhar ali. E não sabia nem o merecimento que tinha, né? Mostrando mais uma vez a sabedoria de Jesus que ele transmite para a gente, né? Como sempre, exatamente bem lembrado por Josué. E que nos dá a simplicidade no coração, a simplicidade de nos apresentarmos com humildade. Quando a gente fala, até dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão exaltados. Mas ser pobre de espírito é ser humilde, é entender o que está acontecendo dentro do seu coração, se abrir para Deus com humildade. Essa humildade é sentimento de verdade, de sentimento de amor, de caridade. E uma das coisas que muitas vezes a gente compreende ou busca compreender, e muitas vezes compreendemos de forma distorcida ou de forma errada, às vezes até por ignorância, e compreendam bem que ignorância não quer dizer brutalidade. Na verdade, ignorância é desconhecimento, é não saber, ignorar. Então, muitas vezes, a gente, por não conhecer determinado esclarecimento, determinados fatos, nós compramos uma ideia, um preconceito que é feito por algumas pessoas e passamos a entender aquilo como certo. Um dos fatores, talvez um dos principais fatores de todas as religiões, é a crença num ser superior, né, Josué e Hugo? Então, hoje nós trazemos aqui, dentro do Fonte de Luz, uma visão espírita desse ser superior, que nós chamamos de Deus, mas outros irmãos nossos chamam de Oxalá, chamam de Buda, chamam de Krishna, de Alá, de Jeová. Cada um chame do jeito que faz. Na verdade, o que importa é o sentimento. E aí eu queria que Hugo, ele desse uma lida aí na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a primeira. Por ser tão importante, o Kardec colocou ela como primeira. E logo após, quando Hugo der essa lida, o Josué vai dar uma comentadazinha aí para a gente voltar a escutar a voz dele. João, na primeira pergunta, Kardec perguntou aos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eles perguntaram o que e não quem, né? Porque se ele perguntasse quem, estava querendo dizer que Deus era uma pessoa. E Deus, muita gente assim, eu acho que é falta de conhecimento, como João disse, vê Deus, tem gente que vê Deus como Jesus, né, Josué? E Deus era o Pai de Jesus. Tanto é que diz que Jesus é nosso irmão. Deus, ele não é reconhecido como um ser humano poderoso, que muita gente pensa que tem o poder de fazer trovoada, de cair a chuva. Não, Deus é a inteligência suprema. Se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me corrija. É uma energia, é como se fosse... Não, mas como é que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo? É o oxigênio, é a luz do sol, é a luz. Então Deus é um poder, uma força suprema. A gente está vendo agora, pegando o gancho que o João disse, que o pessoal tem que diferenciar inteligência de humildade. Né? Muitas vezes você vê uma pessoa de paletó, bem visivelmente uma pessoa bem organizada, mas muitas vezes é chamada de quê? Não é? Caiado de sepulcros, caiado de branco por fora e podres por dentro. E tem pessoas bem humildes que a fé dele é muito maior, que o amor dele para o seu próximo é muito maior. É o caso desse Zé, que estava orando com tão pouca inteligência, leitura nesse sentido, mas com coração grandioso, com humildade, né, com sabedoria. E o que Deus nos passa, Jesus nos passa na Bíblia, né, e nos Evangelhos, é que Jesus veio trazer amor, veio trazer paz, humildade, caridade, e não ignorância. Né? Jesus nunca criticou ninguém, prostituta, ladrão. Né? Isso, quem somos nós, tá criticando uma pessoa que está mal vestida no meio da rua, um Zé da vida, que não sabe orar direito. Mas a teoria que a gente está conversando aqui é muito fácil, né? Nosso ego, né, João? É verdade. No dia a dia, na rua, é mais difícil. E para isso que nós estudamos e lemos, para aprender que Jesus não criticou ninguém, e quem somos nós para criticar? E vale a pena lembrar, como você falou aí, a teoria é difícil, na teoria é fácil, na prática é difícil, e Kardec e os Espíritos Superiores tanto sabiam disso, que eles disseram que reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz, né, em domar suas más inclinações. Para ser hoje melhor do que ontem e amanhã... Melhor do que hoje, exatamente, Josué. A gente fala assim porque, você veja, muitas vezes você está numa calçada e vê uma pessoa desconhecida, não se trajando muito bem, e você já fica desconfiado. Uma pessoa vai pedir alguma coisa na sua casa, você também já... Então isso é o dia a dia do Evangelho que é o mais difícil. Até porque também a gente tem que analisar, fugindo do ponto da gente que a gente está falando, também trabalhando em cima de uma coisa que vem na hora, né, a gente tem que analisar o seguinte: quando Jesus trabalhou as verdades evangélicas, Jesus trabalhou numa sociedade primitiva, uma sociedade mais simples, com menos violência, com menos problemas e dramas sociais como nós encontramos hoje. Talvez, se Jesus estivesse hoje, ele ia pregar as mesmas verdades através de outros exemplos. Então, por exemplo, é muito fácil, como você disse, a teoria é muito boa, a gente diz, ama teu semelhante, mas você não tem condições hoje, de repente, de colocar uma pessoa dentro de casa sem saber quem é aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que também dosar, muitas vezes... Ô João, pode também falar. A gente pode exercer um amor com precauções, como, por exemplo, a partir do momento que eu busco ser uma pessoa correta dentro da sociedade, a partir do momento que eu busco fazer as coisas de uma maneira consciente, dentro dos meus princípios, a partir do momento que eu busco dar boas orientações às pessoas, e sempre na minha função que desempenho dentro da sociedade, dentro do lar, onde quer que eu esteja, eu a faço da melhor maneira possível, isso é uma forma de exercer o amor para com o próximo. Exatamente, é um amor. Porque é uma forma de amar em que hoje nós realmente, como você falou, nós não podemos abrir a nossa porta para qualquer pessoa que chegue e peça, mas nós podemos exercer um amor dentro da sociedade moderna, não apenas oferecendo pão para que alguém coma, mas ensinando como ele deve adquirir aquele pão. Inclusive, é a forma mais correta, não é pescar, é ensinar a pescar. Até porque as pessoas precisam aprender a se compreenderem também como indivíduos autônomos com potencial de crescer e de interagir diante da divindade. Não é verdade? Exatamente. Eu estava até comentando com o João hoje, a guerra é um livro, não é escrita, é um monte executivo. E o monge, é excelente esse livro. E o monge tem uma hora que ele está explicando ao cara sobre o amor. E todo líder tem que amar. Ele diz, mas como é que eu vou amar um cara que me maltrata, não sei o que, ele reclamando, né? Ele diz, mas amar não é como você ama seu irmão, sua irmã, seu filho, sua esposa. Amar é você não maltratar. é você não humilhar. A partir do momento que você já está fazendo bem. Mal, você já está fazendo bem. Até porque é impossível você amar alguém que você não conhece da mesma maneira que você ama um filho. Isso é hipocrisia até. A gente falar, eu amo o João Antônio, não o João que está aqui perto de mim. Não, claro. Amo o Zé, amo A, B ou C. É, da mesma forma que amo uma pessoa amiga, uma pessoa que está próxima de mim, um familiar, uma pessoa... Quer dizer, nós, inclusive, vou até mais longe, João e Hugo. Em casa, eu digo isso porque eu já vi, famílias grandes têm pais que amam mais um filho do que o outro. E ambos são filhos, não é? Então, o amor é um sentimento que cada um exerce de uma maneira, dentro das suas limitações. Nós até falamos, mas fulano não tem um amor, mas fulano está na condição evolutiva espiritual e que aquilo ali para ele já é um grande fulano. Deixar de ser violento já é amar. Já é amar. Então, existem muitas formas de amar. Eu achei interessante quando o Hugo falou aqui que muitas pessoas confundem Jesus com Deus. Existe uma passagem no Evangelho em que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Essa passagem está em João. E essa passagem, muitos a tomam como a razão pela qual algumas religiões designaram Jesus como Deus. Mas Jesus, em inúmeras passagens, ele afirma que não era Deus. Vale a pena lembrar que essa é a única passagem que ele usa essa expressão, e ele não usa nenhum, ele usa uno, né? Se a gente for fazer a tradução correta. Exatamente, ele disse, vós sois deuses, conosco. Então ele e o Pai são um, somos um, da mesma forma que todos nós somos um com o Pai. É a forma de compreender Deus como a essência de tudo. Deus está em toda parte, em todo lugar. E há uma passagem, João e Hugo, que alguém chega a Jesus e diz, bom mestre, ele diz, por que me chamas de bom? Bom só o Pai que está nos céus. Ele distingue muito bem que ele não é Deus. E são inúmeras as passagens em que Jesus fala que ele é um enviado, mas ele não diz que é Deus. Agora, são inúmeras as passagens em que ele diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma montanha que sai daqui e vá para ali, e mais à frente ele diz, vós sois deuses. Então, nós vamos compreender que Jesus, que é esse Espírito de primeira ordem, que esteve na Terra para nos ensinar a viver, para nos ensinar a amar, até porque se Jesus não tivesse vindo, nós realmente não aprenderíamos a amar, não saberíamos o sentido dessa palavra, porque, João, há uma passagem bíblica que diz que até Moisés, o reino dos céus era tomado pelos violentos. E isso está lá em Mateus. Por quê? Porque era hábito confundir-se aquele espírito que se comunicava com os homens naquele período, chamado Jeová, imaginavam que ele era Deus. E Jeová, ele era belicoso em alguns momentos, ele se dizia Deus de guerra, ele guiava o povo judeu, era um espírito que guiava o povo judeu também com sabedoria, mas em alguns momentos havia algumas mensagens belicosas de sacrifício de animais, matança de outros povos. Isso tudo nós entendemos que não vem de Deus, obviamente, porque Deus ele é amor, ele é a inteligência suprema, como dizem ali os espíritos. E quando nós lembramos de Deus, nós só lembramos de bênçãos, de coisas boas. E isso faz parte de nossas vidas, porque viver, as pessoas dizem, eu creio em Deus. Acreditar em Deus não é o suficiente. Porque está lá no Antigo Testamento, até o diabo, se ele existisse, a gente sabe que ele não existe, ele também acreditaria em Deus. Porque eu acredito na existência de alguém, que ele existe, não quer dizer que eu o sinta. Por isso alguns entenderam assim, João, quando Jesus diz, é necessário acreditar em Deus, é necessário crer para ser salvo. As pessoas imaginam que é simplesmente o fato de acreditar. Não. Aquele indivíduo acredita quando ele passa a vivenciar aqueles ensinamentos que ele acredita. Se você acredita que isso ou aquilo é real, você passa a vivenciar esses ensinamentos. Então, como é que eu afirmo que eu acredito em Deus, que eu acredito em Jesus, quando eu passo a incorporar na minha vida, no meu estilo de viver diariamente, a essência da mensagem desse evangelho? E aí eu me lembro de Hugo, quando diz, a teoria é fácil, a prática É difícil? É difícil. Então, Josué, e vale a pena a gente lembrar que a doutrina espírita, voltando àquela questão de Jesus, é muito interessante quando, no princípio do Evangelho de João, ele diz que o princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é esse verbo criador. E por que João colocou sem dizer que ele era Deus? Jesus era o Espírito puro que aportou a terra, então ele estava em sintonia perfeita com Deus. Por isso que existe essa situação. E quando se diz o verbo estava com Deus, é porque ele estava no meio, no seio da felicidade, da harmonia, e voltou para a gente. Né? Então a gente volta dentro dessa situação, vê como a doutrina espírita é lógica e puxa uma análise em cima dessa questão de Deus. Mas eu queria que você fizesse só um comentário rápido sobre, voltando ao livro dos Espíritos, sobre as qualidades de Deus. Mas antes de você falar isso aí, eu vou deixar o pessoal em suspense um pouquinho. Eu vou lembrar que amanhã, às 16 horas, a gente tem o quê, Hugo? A sopa. Então amanhã, às 16 horas, a gente tem a distribuição da sopa, que vai ser, a gente vai se reunir nos grupos Espírito Verde da Caridade. Quem quiser pode ir lá com a gente vai sair em caravana, dos carros em caravana, distribuindo sopa, que é também uma forma de trabalhar a fé, né, de trabalhar a vivência evangélica, como Jesus entendia, a caridade, né? Mete para lá, José. Eita, gostei, João. Olha, Deus é eterno. Deus nunca teve começo. Quando a gente fala isso, João, eu acho até que é uma noção de física mais ampla. Eu vou dizer por quê. Nossa mente, ela é muito temporal. Nós sempre imaginamos alguma coisa que começou algum dia. Por exemplo, a formação do planeta Terra. Quando começou a formação do planeta? Quando começou o universo? Não, Deus criou o universo. Tudo bem. Deus criou o universo. E quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque se alguém tivesse criado Deus, esse seria o Deus. Seria Deus. Então, Deus surgiu quando? Desde sempre. Como é algo que não, nunca surgiu? Escapa, que sempre existiu. Ou seja, escapa a nossas limitações. Nós não temos como compreender na íntegra essas questões. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus, ele nunca teve um momento em que ele surgiu. Nós surgimos. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes, mas Deus sempre existiu, de todo sempre. Ele é imutável, isso aí é fantástico, como os Espíritos falam. Se ele tivesse sujeito a mudanças, como seriam as leis que regem o universo? Só para ter um exemplo, quando nós estudamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós percebemos claramente a diferença do que vem de Deus e do que vem dos homens. O Antigo Testamento, o ouvinte vai compreender que, numa análise mais profunda, o Deus do Antigo Testamento era mais violento. Era um Deus que não perdoava com muita facilidade. Até era um Deus que se arrependia, arrependeu-se de haver criado homem na Terra, por isso mandou o dilúvio para exterminá-lo. É como se Deus não tivesse condição de prever o que o homem ia fazer, não é? Era como se Deus fosse muito limitado, é um Deus limitado, antropomórfico, cheio de paixões humanas. São 70 acessos de arrependimento. Deus feito à imagem do homem. Totalmente, até com suas paixões. Então era um Deus que se irava, se indignava, que gostava mais desse povo do que daquele, que tinha um predileto, ele preferia Abel a Caim, e ele preferia Abel porque Abel ofereceu um sacrifício de animais. Caim, ele era agricultor, então ele preferiu o sacrifício de Abel de Caim. Então era um Deus muito, muito longe, distante daquele Deus que realmente Jesus nos trouxe. Jesus pregou, né? Então quando nós vamos conhecer o estudo da Bíblia, que é um livro belíssimo, nós vamos perceber que o Antigo Testamento é um livro que tem muitas pessoas com histórias que são belíssimas também, mas que ali está a história de um povo, que é o povo judeu, e foi feita a imagem e semelhança daquele povo. Só para fazer um comentário, a gente vai ver muito disso que Josué está falando, dentro do livro dos Espíritos, quando o Kardec vem falar sobre as revelações, e dentro do livro A Gênese, o capítulo 1 e o capítulo 2. Perfeito. São repletos dessas orientações e estudos. De estudos. Com lógica. É isso que Josué está colocando. É uma lógica cartesiana, inclusive. Kardec. Você percebe que Jesus, o Deus, é de amor. Então, você veja, enquanto Jesus disse que se bater numa face oferece a outra, Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Então, nós vamos perceber a diferença que existe da mensagem que veio até Jesus e a mensagem de Jesus. Agora, aquele período que antecedeu a Jesus era importante, era necessário, era a limitação daquele homem que só entendia aquela linguagem, de certa forma violenta e também belicosa. Então, nós vamos perceber que as leis de Deus são imutáveis. Duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio formam a água. Sempre foi assim. As leis de Deus não mudam. Elas são leis imutáveis. Os homens mudam, os homens avançam, os homens vão aprimorando os seus conhecimentos. Nós vamos percebendo que a Terra, João e Hugo, é um minúsculo grão de areia no universo. A Terra existe em outros mundos habitados. O Espiritismo é a doutrina inovadora, porque foi a primeira doutrina a falar isso. Até porque são os ensinamentos dos Espíritos. Então nós vamos compreender que existe vida em outros mundos, mundos que nós ainda nem sonhamos em conhecer, mundos dos quais a Terra está ainda no período da pré-história, próximos a ele. Também como existem outros mundos que ainda estão bem bastante atrasados em relação à Terra. Ou seja, todo um universo de complexidade e de um Deus extremamente belíssimo. Um Deus que é bênçãos universais. Deus é imaterial. Que, ou seja, sua natureza não tem nada material. Então, Deus não é homem, como muitos imaginavam, aquele homem de barba branca. É a natureza. Olha, Deus criou a mulher por uma mera casualidade, por um mero capricho de Adão. Nós não podemos mais acreditar, em pleno século XXI, nessas teses. Porque Adão se sentiu só, ou seja, a mulher não estava nos planos de Deus, e Deus precisou adormecer, tirar uma costela e desfazer a mulher. Olha, nós sabemos que isso não corresponde à realidade. Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é a perfeição absoluta. Exatamente, ele é único. Já dizia o apóstolo Paulo de Tarso, em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Perfeito. Englobados dele e nele compreendemos, né? Deus é único, não existem dois. Porque se existisse, como seria? Um é maior, outro é menor. O que fosse maior era um Deus, o outro era inferior. Então, ou seja, Deus é Deus, ele não é. Não importa como as pessoas o chamem, ele não está preocupado. As pessoas até afirmam assim: olha, eu louvo a Deus, eu me ajoelho, eu beijo a Bíblia. Eu digo, Deus, eu sou seu. Mas quando chega na rua, pisa o próximo, fala mal do próximo. Deus não está preocupado com bajulação. Deus não é gente. Tem pessoas que gostam de serem bajuladas. Deus não gosta, não precisa ser bajulado. O que Deus quer é que você prove que o ama através de suas ações. Não precisa dizer, eu te amo, meu Deus. Eu digo a Deus que eu o amo através das minhas atitudes na rua, em casa, no trabalho, onde quer que eu me encontre. A Bíblia diz, né? Quando deste água aquele que estava com sede, deste comida que estava com fome, remédio que estava doente, visitaste os enfermos ou os presos. Exatamente. E ele é todo poderoso porque ele é único, ele pode tudo. Deus é fantástico. E quando aqui Kardec fala que Deus é todo poderoso, os Espíritos nos ensinam, se ele não fosse soberano, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele. Então esse seria Deus. E como é a história do diabo, né, José, como você disse. Como é que Deus tão poderoso, né, que ama tanto seus filhos, ia deixar um danado atormentando a gente o tempo todo? Não, é outra coisa. É tão limitante essa história, essa teoria, porque ela passa do princípio de que Lúcifer era um anjo bom. E se Lúcifer era um anjo que traiu a Deus, olha, Deus não sabia no momento de criá-lo que ele poderia fazer isso. Então isso é uma teoria simplória. Não, é um que a gente pode trazer depois. É o céu e o inferno de Allan Kardec, abordado de maneira perfeita, com a lógica racional, e para encerrar, é soberanamente justo e bom. Ele é soberanamente justo, porque suas leis são perfeitas, e todos nós somos, prestamos contas à consciência cósmica. Muito bem. Rapidinho, né? João. A palestra amanhã é com o João, lá no Obreiros, às 8 horas. E onde é que fica o Obreiros? É na segunda entrada, o segundo sinal, direto. Já fica na rua Coronel. Exato, 447. Agora vamos perguntar, qual é o tema, João? Reação. Muito bem. Vamos falar amanhã sobre reação. E quem nos ouviu hoje, que gostou desse tribate aqui, na verdade, foi um debate de três. Fique convidado para ir amanhã conhecer um pouco do Guarda Doutrina Espírita através dessa palestra. Às 7 horas da noite nós temos o estudo, que é o ESD, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E agradecemos imensamente a essa família que se chama assim Rádio Culturas Formais por essa oportunidade. Muito boa noite e os meus queridos amigos vão se despedir também. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz. Um abraço para as esposas que estão em casa, né, esperando. Aos nossos amigos que estão nos ouvindo, Zé Mendes lá, o pessoal, o Marcinho, todo mundo, um grande abraço, boa noite a vocês. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.